Essa semana comemora-se a Semana Santa. E a Semana Santa, ela tem a sua origem para todos nós cristãos pela passagem de Jesus derradeira em Jerusalém. A Páscoa, que é uma das festividades desses dias, ela é bastante antiga, é uma festa judaica em qual eles relembravam a passagem do povo hebreu do Egito para a Terra Prometida, a saída da escravidão para a terra que eles acreditavam que Deus tinha criado para eles. E a partir desse momento, eles comemoravam todos os anos essa festa chamada Páscoa, que é a passagem, como a libertação. Agregaram junto com esse fato histórico a questão de que no hemisfério norte é o período que inicia a primavera, onde a vida se renova através da agricultura, através do clima que se apresenta convidativo. E nessa grande festa que era feita, Jesus se dirigiu naquele tempo a Jerusalém, sabedor de que ali haveriam milhares de pessoas. Os fatos que ocorreram naqueles dias, naquela última semana, são por nós todos os anos relembrados. Não só esses fatos, como também fatos anteriores à sua vida, importantíssimos, nas suas pregações, nos seus sermões, nos seus ensinamentos, evidenciando quem foi essa figura a qual nós chamamos de mestre, de irmão maior, de guia espiritual, porque o ensinamento que ele deixou até hoje repercute em todos nós. As suas palavras, tanto quanto naquele tempo quanto hoje, elas não admitem contradição, porque elas vão direto ao Espírito que habita dentro de cada um de nós. Mais do que uma festa, mais do que hoje comemoramos um feriado, uma troca comercial, evidenciando os chocolates, é uma festa de reflexão. É um momento em que nós devemos relembrar e tentar entender um pouco mais do significado dessa aparição de Jesus sobre a Terra, dos seus objetivos, da sua vida, do que ficou, do que se criou depois dessa passagem, do quanto ela é necessária hoje para que possamos entender tudo aquilo que acontece há 2.000 anos após a sua vinda. Se as suas palavras ainda não repercutem dentro de nós, repercute então o sofrimento. Se a sua direção não está sendo vista, então nós estamos perdidos, desorientados. É preciso que nos dediquemos mais a entender quem nós somos, qual é o nosso objetivo nesse momento, por que estamos encarnados, por que estamos passando por tais e tais situações e o que essas palavras podem nos trazer, não apenas de alívio, mas de orientação. Façamos do momento uma oportunidade a mais que nos é oferecida para, através da reflexão, através da observação de nós mesmos, aproveitarmos melhor esse momento. Que essa luz, que essa bênção do Pai fique com cada um de nós. E que assim seja.